Eu sei que tu aí estás em intimidade, em intimidade. E com a multidão te adoro em intimidade, em intimidade. Aí estás em intimidade, em intimidade. E com a multidão te adoro em intimidade, em intimidade. E quando não vem mais tempo já não conta mais. Oh, eternamente te adorarão e cantarão pra sempre. Te coroamos rei, te coroamos senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Oh, te coroamos, rei. Tempo já não conta mais, yeah. Eternamente te adorarão e cantarão pra sempre. Oh, yeah. Te coroamos, rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Jesus, é sempre, sempre bom. Te coroamos, Senhor, te coroamos, Jesus, sobre nossa vida. Sobre todo nome.